na canteira, eu cumpro meu papel. Nasci livre e não há quem me põe maneiras, pois trago o chucrismo nas veias e devoção ao grande patrão do céu. É uma campeira, leva a vida no UPA, com a querência açúcar em minhas campeiradas. Buenas e me espalho, nos pequenos do de prancha e nos grandão do detalhe. Eita porqueira, temos chegando mais uma vez aí o seu rancho, trazendo a edição do nosso bem campeiro. Ele quebra a costela do tamanho do Rio Grande para você de perto, você de longe, onde quer que você esteja nos escutando. Aqui ele quebra a costela de três voltas e meia, tá certo? Sempre com o nosso fundo musical aí, a abertura do programa e fundo musical, a marca de alma campeira do grupo Galderiaço, lá da Lagoa Vermelha, né? E também, claro, já vão mandando um chasque assim, nomás de tacada inicial, para os nossos apoiadores, fábrica de tampos Antunes, do amigo Valmir Antunes, lá na Santa Lúcia, a Massotex Tintas e Texturas, do amigo Marco Antônio Massotti e família, em Capitão Leone das Marques, a Eco Cone Sul, a revista mensal do Cone Sul, e também com a gente, a agroveterinária Baré, lá de Capitão Leone das Marques. Tá certo, Che? Laçando e domando, vou de pé no estribo, num trancão antigo, sem perder essência. Vamos embora, abrindo a porteira musical do nosso bem campeiro. A primeirinha desta feita eu trago com a Mariana Marques, e no costado dela vem a gaita pianada do Jorge Rodrigues, o Jorginho da Gaita, para fazer aqui pra gente um trechinho de Bolicho, cantador de campanha e gaiteiro por demais. Balcão cheio de risos, de tábua velha arriscada, maço de palha e o fumo numa estopa remangada, fuera da muita cachaça e alguma rusga em taipada. O rádio que se desmancha num tangaço de gardel, peça de chita floreada em alpargata pastel, e um gato velho brasino que a cuscada da quartel. O lixo beira da estrada, na solidão da campanha, onde o índio solitário afoga mágoas na canha. Morada dos cruzadores, onde o bandido sem rumo busca na canha e no fumo matar saudades de amores. Canta até o que não conhece, outro com bem orelhado, mesmo em segundo amanhecer. Ninguém passa sem chegar no bolicho, beira a estrada, e o bolicheiro larife tem a cara preparada. Às vezes sua libreta cobra quem não comprou nada. O lixo beira da estrada, na solidão da campanha, onde o índio solitário afoga mágoas na canha. Morada dos cruzadores, onde o andejo sem rumo busca na canha e no fumo matar saudades de amores. Busca na canha e no fumo matar saudades de amores. Busca na canha e no fumo matar matar saudades de amor. Meu trabalho é de peão campeiro, conforme diz meu documento. Sigo sem afrouxar nem o tento, em campanha, crioulo e fronteiro. Mas eu trago outro ofício no mundo, que esses fundos já sabem qual é: cantar baile nos ranchos de campo, no retiro, Azevedo e Sodré. Bendição que carrego comigo, ser um peão cantador de campanha. Com gaiteiro eu me entendo por senha, pra pobreza eu até já nem ligo. Me chamaram pra sábado agora, canta o baile aqui em Ajuricaba. Eu não tenho no bolso real, mas eu sou cantador desta gente de fora. Chão batido, me sai pro vermelho, meia água de 4x5. Um mirando, buraco do zinco, e cantando ao clarão do cruzeiro. Chão batido, me sai pro vermelho, meia água de 4x5. E cantando ao clarão do cruzeiro. Gaiteiro, gaiteira por demais eu sou. Tá aí Marcas Buena, uma barbaridade, né? É, gaiteiro por demais, cantador de campanha, bolicho, na voz da Mariana Marques, com o costado do Jorge Rodrigues na gaita pianada, né? Que barbaridade. Vamos seguindo aqui o nosso bem campeiro desse final de semana, lembrando que o 469-8419-3079 é o nosso tal de Zap Zap aqui, né? Tu pode mandar tua mensagem pra gente pelo WhatsApp ou entrar lá nos Facebooks, né? É nos Facebook lá, procura lá no Facebook o grupo Bem Campeiro, temo por lá, tá certo? Eita, nós! Esta feita, vamos embora, vamos trazendo aqui os quatro Galderes pra cantar pra gente Sina de Cantador. Na sequência, pra relembrar, o saudoso Francisco Vargas canta pra gente Tapera. Isso aí, vamos mandando em especial essa marca aí pro Ivar Bareia, pro Pedro Santoro, pessoal lá em Capitão Dona Marques. Também aí pra Bela Vista da Carol, pro seu Dinarte, a Dona Maria, né? É o Jefferson, o Jackson, família Souza lá, todo mundo sempre palanqueado escutando nós. E também vamos lá para a banda do Mato Grosso, lá para Rondonópolis, para o tio Zé Cabirdes, né? O pessoal sempre ligadito com a gente, deixando a rosca. Então, o Francisco Vargas, Tapera. Mas antes tem os quatro Galderes Sina de Cantador. Nasci nos pagos sulinos, sou filho de campeador, mas trago amor pela arte e a sina de cantador. Em cada lugar que chego, meu verso chega primeiro. Trago o Brasil na garupa, no meu cantar galponeiro. Trago o Brasil na garupa, no meu cantar galponeiro. Em cada canção que canto, eu vou mudando de assunto. E sempre que eu abro o peito, o Rio Grande canta junto. Em cada canção que canto, eu vou mudando de assunto. E sempre que eu abro o peito, o Rio Grande canta junto. Eu canto as lidas de campo, também as dores da alma. O meu maior pagamento é o povo batendo palma. O canto dos passarinhos, a fé, as matas e os rios, e a história que foi gerada no grito de algum bugio. E a história que foi gerada no grito de algum bugio. Em cada canção que canto, eu vou mudando de assunto. E sempre que eu abro o peito, o Rio Grande canta junto. Em cada canção que canto, eu vou mudando de assunto. E sempre que eu abro o peito, o Rio Grande canta junto. Meu canto fala dos mates, irmanando continentes, das noites enluaradas, de jadas, chuvas, enchentes. Fala de cusco e cavalo, tropéis e voz de clarim. Eu me arranjo em cada verso, pois fazem parte de mim. Eu me arranjo em cada verso, pois fazem parte de mim. Em cada canção que canto, eu vou mudando de assunto. E sempre que eu abro o peito, o Rio Grande canta junto. Em cada canção que canto, eu vou mudando de assunto. E sempre que eu abro o peito, o Rio Grande canta junto. Parece mentira o meu primeiro lar. Volto a visitar, o meu peito suspira. Foi lá que mamãe entregou a papai um amor sonhado que é tanto esperado. Por isso até hoje do peito não sai, revendo a tapera que os velhos moravam. De carreira que o brejo tapou, a aranha velha vem buscar parteira, os pés de fruteira que a terra criou. A ramada grande que o papai bateava, os os pés de roseira que mamãe plantou, a horta de couve que eu tanto cuidava, e um forno de barro feitio do vovô. Naquele matinho, na costa da sanga, eu comia pitanga e armava arapuca. Ali se escondiam nossos bois de canga, fugir do arado, serrão de mutuca. A ponte de água parou de correr, chorei por não ver os meus pés de fruteira. O coqueiro alto que eu comia coco, ainda vi o toco da guabirobeira. Me fui nesse trote chasqueiro do tempo, deixei muito longe a minha infância pra trás. Voltei na garupa do meu pensamento, rever a tapera dos meus velhos pais. O que a terra cria, esse tempo transforma, e jamais retorna do jeito que era. No mundo agitado a vida não espera, adeus meu passado, querida tapera.